Olá, cavalheiros e senhoritas. Eu sei que eu desapareci. Eu não sei qual foi a última vez que eu postei alguma coisa. Não sei mesmo, talvez. É provável que faça mais de 2 semanas, não é verdade? Eu planejava que eu fosse gravar pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Mas eu não acredito que eu possa definir uma constância aqui, porque digamos que os temas que vão surgindo, eles estão de alguma forma se tornando cada vez mais densos e mais aprofundados naquilo que foi dito antes. E eu tô passando por uma espécie de bloqueio de pensamento, sabe? E esse bloqueio é um bloqueio mais especificamente sobre me expressar sobre o que eu tenho pensado. E eu realmente não quero fazer de qualquer maneira, não quero de maneira nenhuma pensar que eu tenho qualquer obrigação, eu não vejo isso aqui como nenhuma obrigação, mas eu tenho um compromisso de honestidade aqui. E este é o meu compromisso aqui. Que eu possa expressar as minhas dúvidas e até mesmo a minha incapacidade de responder algo no momento que está se passando, sabe? De forma nenhuma eu penso em dar uma resposta concreta em tudo que eu exponho aqui. Isso não seria possível, eu de forma nenhuma me comprometeria a isso. Até porque eu não pretendo ficar, vamos dizer, presa nas minhas convicções, e a partir do momento que eu tô, abre aspas, presa nessas convicções e transformando isso numa bola de neve de loucura, sabe? E de uma loucura a outra loucura, então. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é também, com certeza, apontar minhas próprias contradições em algum momento, e não tem nada de mal nisso. Não tem nada de mal em enxergar as próprias contradições caso aconteça. É enxergando isso que você pode reorganizar que você estava pensando, né? O ruim mesmo é fechar os olhos para isso e pensar que você tá caminhando para alguma coisa e melhorando, quando na realidade você não tá, você simplesmente não tá prestando atenção em que caminho você tá tomando. E é isso. E na verdade, esse tema específico, ele tem sido tão difícil que mesmo eu tendo gravado alguma coisa, eu fiquei muito insatisfeita, sabe? Eu senti que eu não fui capaz de me expressar da maneira que eu gostaria, expressando a dúvida, com relação a isso. Porque eu realmente não gosto que pareça uma convicção aquilo que não é uma convicção, entende? Que é só uma possibilidade. E eu não sei, sabe? Se eu não for clara, basicamente ferrou pra mim mesma. Então. E esse tema seria aonde eu cheguei a pensar de que maneira atuaria a dita força fundamental da natureza, que caso você se lembre disso, caso você esteja aqui há algum tempo, você provavelmente deve lembrar de eu falar sobre isso naquele podcast sobre o nada. E acaba que a minha conclusão ali é de que existe algo que seja eterno, basicamente. Que há algo que é eterno. E que tudo que existe, que nós percebemos, ok? Existe sobre circunstâncias de transformação. Está sempre se transformando. Seja nascendo, crescendo, reproduzindo e morrendo. Enfim, tudo está submetido a ciclos, ok? Mas há algo. Não pode necessariamente se transformar. E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Sobre esse algo que não pode ser transformado. Ou pelo menos, se é possível transformá-lo, isso causaria uma transformação completa em absolutamente tudo. E uma transformação que seria inimaginável. Uma espécie de um castelo de cartas, uma coisa de um efeito em cadeia. E pensando na precisão necessária para que a vida exista, não é? Qualquer mudança seria dramática, seria absurda. E, enfim, há algo que seja íntegro. É isso que eu quero dizer. Eu ia dizer puro, mas não é isso. É algo que seja íntegro. E a isso é o que eu chamo de força fundamental. E eu me baseio em certas ideias para afirmar isso. E eu já conversei com pessoas vagamente sobre isso. E há quem diga que na própria crença da pessoa que isso seria Deus, mas eu ainda não tiro essas deduções a partir disso, porque eu não relaciono essa força fundamental como algo que tenha uma relação conosco, seres humanos, de forma que realize os nossos desejos, entende? De forma que nos ame, nem nada assim. Eu não faço essa. Para mim, isso seria ainda um salto de raciocínio, e eu não fui até aí. Então, basicamente, é o que eu tenho até agora. Eu acredito que exista uma força fundamental que é o motor da natureza e que gerou a natureza. Um exemplo bobo, bobo porque é simples, que eu tenho para isso são as cores, são as cores, as cores primárias, né? São três cores: azul, vermelho e amarelo. E basicamente dessas três cores são formadas todas as outras cores possíveis. Certo? E um espectro absurdo de variedade. E você percebe que, ainda que seja praticamente para uma pessoa leiga, pelo menos, eu pinto, então eu consigo ter um discernimento sobre as cores que talvez seja melhor que o seu, mas é impossível que você veja um violeta, entende? E já relacione com as cores primárias assim de cara. Você pode pensar, ah, isso daí é outra coisa. Entende? Que não tem absolutamente nada a ver. E eu penso que não. Que tal como as cores são, que elas vêm de a interação dessas forças fundamentais, no caso, as cores, ok? Elas geram uma maior complexidade entre elas. É isso. É, de que maneira essa força fundamental atuaria? Ela necessariamente, ela precisa de existir através de alguma espécie de dualidade, eu penso. Que uma espécie de dualidade no sentido de que não há efeito sem causa, entende? Então eu penso que ela mesma constantemente é como uma espécie de uma bateria, talvez, ou algo desse tipo, ela seja autossustentável, completamente autossustentável. E, enfim, essa parte que eu tô falando agora, ela não tá lá muito desenvolvida, então eu não vou entrar muito nisso. Mas o fato é que a criação espontânea não existe. Aquilo que existe é a criação pela transformação, ou seja, algum elemento, seja o que for, ele precisa sofrer alguma coisa para que ele se torne outra coisa. E por mais diferente que ele pareça, ele ainda é ancestral do anterior. Por mais diferente que ele possa parecer. E, enfim, nessas relações de transformação, os seres vão se tornando mais complexos. Então você veja que até mesmo quando eu faço essa distinção, é por isso que eu prefiro chamar, eu acho mais coerente que eu chame de uma força fundamental do que eu chame de Deus. Por quê? Porque esse já é um distanciamento, pelo menos, de uma leitura comum que se faz da Bíblia. Pelo menos uma leitura comum da Bíblia, posso dizer que há um distanciamento. Porque, bem, Deus fez o céu, fez a terra, fez as aves, os animais, aquelas histórias. É uma sequência de eventos, certo? E isso que eu estou falando não é uma ação de algo que parece um ego, que se comporta como um ego e seleciona aquilo que é criado por uma sequência. Ele não seleciona essa força fundamental. A maneira que eu acho mais coerente, ela não tem ego. O ego, ele é algo humano. Essa força fundamental, ela seria uma espécie de uma supraconsciência, uma consciência universal. É uma espécie de uma, podemos dizer, uma alma universal, um espírito universal. E para dar ainda uma maior valor a isso que eu estou dizendo, eu acho importante isso, que se procure sempre os sentidos etimológicos das palavras que você usa, para que você se lembre do que é que você está falando e que o passado te lembre do que é que você está falando. E o que que é a alma? Alma vem de ânimos. E aquilo que anima, que dá movimento, que dá vida, certo? Espírito vem de dar. Eu não me lembro direito, acho que é algo relacionado a suspirar, alguma coisa assim. Inspirar. Não, é alguma coisa assim, mas enfim. Eu não tô com nada aqui pra eu conferir nem nada, também não tô com. Não vou editar nada desse podcast aqui. Decidi que eu vou deixar do jeito que a vida é, né? Com seus silêncios constrangedores mesmo. E é isso, vai ser dessa forma. E eu vou dando continuidade sobre isso, vou falando mais e mais sobre isso. Eu me perdi um pouco do que eu tava dizendo. Ah, sim. Eu falava dessa alma universal e seria basicamente a partir dessa alma que tudo se desenvolve, mas não de uma forma planejada, através desse ânimos, entende? Disso que anima, é o que eu quero dizer. E a partir disso, tudo é formado, mas não de uma forma planejada, de maneira nenhuma. Entende? É comum esse argumento de que, bem, a vida ela é muito complexa, tá? Então, alguém tem que ter pensado nisso. E eu vejo essa como uma reflexão que ela é digna, mas ela é muito humana. Ela é humana demais. Principalmente se você pensar em um ser perfeito. Um ser que é dito como perfeito, eu vejo, eu pelo menos interpreto a perfeição como algo que seja independente, né? Que ele não depende de fatores externos para se realizar, o que é completamente diferente de nós, que dependemos completamente, praticamente a maioria de nós ainda, uns mais do que os outros, de fatores externos para se sentir realizado, para viver. Mesmo a necessidade de se comer já é um exemplo da sua necessidade constante por fatores externos a si mesmo. E um Deus, ele não necessitaria sentar, pegar uma planilha, digitar aqui na planilha quantas árvores eu já coloquei na Amazônia. Entende? Nada desse tipo. Não há necessidade para isso. Não há problema. É o que eu tô querendo dizer. Se eu tô falando um Deus tal qual seria um Deus cristão. Não existiria esse planejamento, calculado. Simplesmente seria. E é dessa forma que eu vejo. É uma força que ela é puramente poder. Ela em si é o poder. Então ela se manifesta simplesmente. A única coisa que ela faz é se manifestar. E a forma com que ela se manifesta é capaz de gerar formas complexas. Enfim, eu acho que eu consegui me explicar bem até aqui. Através de que eu vou entrar nesse assunto? Eu acho que eu não vou me aprofundar mais nessas minhas deduções a respeito. Vou deixar para um próximo, uma parte 2, né? Seria interessante aí para separar um pouco. Prometo que não vai demorar 1.000 anos para sair. Eu vou deixar isso já de uma forma separada. Talvez eu grave até hoje mesmo e coloque aí. Não sei. Mas não vou deixar passar 1.000 anos. Eu vou falar sobre o mundo como vontade e representação. Talvez se você também tem interesse em Schopenhauer, você deve ter sentido alguma semelhança, que não é mera coincidência. Apesar de eu não ter lido O Mundo como Vontade de Representação inteiro, porque é um livro enorme, né? E bem muito complexo, que é a principal obra de Schopenhauer, caso você não saiba, Schopenhauer teve essa obra, né, que foi a sua principal. E a partir disso ele só lançou durante sua vida, publicou obras relativas ao mundo, como vontade de representação. E é isso. Um dia eu pretendo ler inteiro, mas por enquanto ainda não tenho a, talvez nem mesmo a capacidade intelectual para isso. Mas é aquilo que um dia eu chego lá, só eu ir batendo em cima na mesma tecla que alguma hora eu vou conseguir. E, na verdade, eu nem acho que isso é o mais importante, sabe? Eu não acho que é o mais importante. Porque eu só vou me usar, né, de Schopenhauer nesse momento para falar sobre isso agora, como eu costumo me usar de outras coisas, Porque eu não uso a teoria dele, ok, como um embasamento pro que eu tô falando, entende? Porque tem as suas diferenças, tem a sua a personalidade, a sua, não é a personalidade, enfim. As deduções que eu faço a respeito disso, elas não se enquadram naquilo que o Schopenhauer fechou nesse seu sistema metafísico. Entende? A não ser que tenha no que eu ainda não li, né? Mas ao básico, a simplesmente as ideias fundamentais, não há dedução sobre isso. Tá? Ok, vamos lá. Já são 20 e poucos minutos. E é bom que eu comece logo com isso, né? Bem, primeiramente, é fundamental saber, dentro de Schopenhauer, que todo conceito da mente sobre o mundo é uma representação. E nisso eu concordo plenamente. E o que isso significa? É que tudo que você percebe no mundo, ele é apreendido por um filtro, que é o seu filtro biológico, principalmente. E num sistema material, simplesmente material, se diria que é puramente biológico mesmo. Entende? Inclusive, não existe um suposto mundo das ideias, nem nada disso, que só existe aquilo que é material, então simplesmente a barreira do conhecimento, ela é biológica, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Porque se não existe o mundo das ideias, nem nada do tipo, então as suas ideias estão restritas ao quê? Ao seu cérebro. Elas são simplesmente um produto do seu cérebro. Elas não vêm através de nada, absolutamente nada diferente disso, nada que seja da sua natureza. De uma forma desconhecida, simplesmente acaba aí. Mas, enfim, todo conceito a mente ela constrói como uma representação. Eu me lembro de ter lido um exemplo que ele dava sobre, por exemplo, era o sol. É que quando nós observamos, por exemplo, o sol, você não está enxergando o sol na sua integridade. É bom usar essa palavra de novo, integridade, para que você perceba a relação. Você não está vendo o sol na sua integridade. Seu olho está vendo um formato aparente do sol. As suas mãos, elas estariam sentindo um calor que é emitido pelo sol, ou seja, são conhecimentos do mundo sensível, percebe? Mas nem mesmo na mente você parece ter a liberdade completa também. Liberdade completa de, não sei, compreender integralmente aquilo, tal como aquilo é. Porque você também vai ter na sua mente as suas limitações ideológicas, da sua vivência, da sua cultura e tudo isso que você pode enxergar no sol. Além disso, um Deus naquele momento, você pode, por algum trauma, enxergar o sol de outra maneira. Enfim, tudo vai ser um fator decisivo para a maneira como você vai representar o sol. Entende? Isso é uma questão ainda que é íntima, ela é psicológica de alguma forma, mas o sol, tal qual ele é, na sua integridade, ele existe, está lá, independente de você, ele é o que ele é. Você apenas, como um humano limitado, vai fazer uma representação sobre ele. E enfim. Aí entra a questão ainda mais no nível do que eu estava falando no início. De que o próprio mundo em si mesmo, ele é também uma representação. O que isso significa? O sol, ele é uma representação. O que é a integridade do sol, então? Eu diria que é o princípio da força fundamental, que é a integridade do sol. Ok? É, você poderia pensar também, e é claro, isso faz parte do mundo das ideias, do mundo das essências, alguma coisa relacionada a isso também. E esse mundo que nós existimos, ele é meramente mundo onde se manifestam os fenômenos que são provocados por uma força propulsora, né? E essa força é o que Schopenhauer chamava de vontade, né? O mundo como vontade e representação, ou seja, o mundo é uma representação da vontade, é isso que ele diz. E o que afinal é a vontade, né? A vontade, ela guia todas as coisas que existem. Ela orienta, ela formou aquilo de alguma forma. Não assim, esculpindo, não moldando o homem do barro, num sentido literal, entende? Poderia pensar nisso, como alegorias, como símbolos, ok? É assim que eu vejo. Mas o fato de como a vontade atua é assim, sobre todas as coisas, como fundamento de todas as coisas. Desde uma planta que cresce a um animal que ele sente fome e caça. E é um ser humano que acorda de manhã cedo para ir trabalhar, tudo isso é a vontade sobre ele. Okay? É a vontade, é a propulsão de tudo. É aquilo que move o mundo, poderia dizer. E a vontade, ela guia tudo a proceder conforme é orientado por ela, ok? E essa natureza, Schopenhauer diz, ela é terrível para o indivíduo e ótima para a espécie. Ou seja, a vontade que está inserida no ser humano, ela é ótimo para a espécie no sentido de, podemos dizer até pensando em darwinismo ou algo assim, ela é ótima para a sobrevivência da espécie, é ótima para a reprodução, etc, etc, mas talvez, né, em alguém que é capaz de enxergar a vontade e percebê-la atuando sobre si mesmo constantemente, pode chegar a ter uma visão aversiva, sabe? Sentir uma aversão por ser constantemente guiado por forças ocultas, por algo que literalmente orienta o seu comportamento, sem que você dê razão a isso. E aí, com isso, ele diz que a vontade, ela é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. E isso daí já diz tudo, né, que eu acabei de explicar. A vontade, eu diria, ela não teria esse ego de juízo tal qual um ser humano, tá? Então ela seria cega. ela seria amoral, ok? Existe uma diferença muito clara, talvez na minha pronúncia não fique fácil de se entender, mas há uma diferença, né? Entre amoral e imoral. Imoral, claramente. E aquilo que é amoral é porque ele não tem moral. Entende? É completamente diferente de imoral. Imoral vai contra o moral. O amoral não, é contrário aos dois. Por exemplo, se o seu cachorro está na sala lambendo o próprio rabo, você não vai dizer que ele é indecente. Entende? Porque ele é um cachorro, ele é amoral, ele não tem moralidade para você dizer que ele é indecente. Então, enfim, ele é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Quem é o aleijado que enxerga? Sou eu, né? É você. E é um aleijado justamente porque ele se enxerga. Ele enxerga a sua incapacidade, enxerga o seu limite, enxerga a sua morte, enxerga tudo que o rodeia, percebe a sua impotência. Ou seja, você percebe a sua impotência e percebe que você está sendo regido por uma superpotência. Entende? Essa é uma angústia. Essa por si só já é uma angústia. E, enfim. E a vontade, como é que ela interage, né, com o ser humano? Talvez você já faça essa relação aí com Freud, né? E realmente nas teorias de Freud sobre o inconsciente, essa inspiração na vontade, né, dita por Schopenhauer, essa questão de você ser muito mais guiado por forças inconscientes, por algo que é inconsciente, do que propriamente pela sua razão, não é? Engraçado isso, né? Porque nós humanos somos tidos como seres racionais, mas simplesmente porque somos os únicos que têm a faculdade da razão. Mas não significa que seja a razão aquilo que mais nos domina. Entende? O que mais nos domina é o inconsciente. E o que seria o inconsciente? Eu não sei se Freud faz essa ligação especificamente, mas eu acho que não ousaria minha fazer, né? Com certeza seria isso que ele pensou, que essa vontade ela seria manifestação no inconsciente, ela se manifesta no inconsciente, essa vontade por poder, ela se manifesta no inconsciente do ser humano. E ali deposita desejos, etc. No caso, né, em Schopenhauer, a própria vontade, ela constituiu o ser humano dessa forma. E a maneira com que ela retribui, com que a vontade retribui, ela é terrível. Ela retribui com esmolas, né? Ele chama de esmolas, que são dadas a um mendigo. Ou seja, nós vivemos para satisfazer o poder da vontade, que é basicamente a maior instância da nossa vida, é a maior instância que diz que devemos permanecer vivos, e ela retribui porcamente a vontade. Entende? Ela nunca está satisfeita. E o almejo, o desejo, ele é sempre maior do que a realização, do que a consumação. Desejo, ele se nutre muito mais na nossa mente do que a consumação, entende? Isso é uma coisa muito simples de se perceber. Isso é uma coisa que é só loucura minha, ou se todos os seres humanos têm esse fato, né? Mas a maior parte do tempo nós estamos pensando sobre desejo. Estou com fome, estou com sede, tenho que fazer isso para conseguir aquilo, tenho que, entende? São uma série de desejos. Mas quanto tempo que você para Respira e pensa nos seus desejos que foram realizados. Nós dificilmente fazemos isso. Só quando foi algo extremamente marcante, você para e está pensando naquele desejo que foi realizado. Só se foi algo extremamente marcante, mas você não para e pensa para. Não para e fica pensando no sorvete que você comprou semana passada. Você não para pra pensar naquele sapato que tava doendo no seu pé que você chegou e você tirou e você ficou aliviado. Entende? Você esqueceu, já era. É, não tem essa, mas você ficou lá 2 horas puto da vida porque o sapato tava machucando o seu pé. E pronto, você só conseguiu se livrar ali e livrou, passou. Inclusive, eu me lembro que tem um trecho no Dores do Mundo que ele fala o seguinte, ele inclusive dá um exemplo parecido aí com um sapato, era uma coisa assim. Diz que você não sente, é uma coisa, você não sente algo tanto quanto uma pedra dentro do seu sapato. Então, quando você tá com o pé confortável dentro do sapato, você não percebe isso, você não tem prazer de estar com o seu pé confortavelmente dentro de um sapato. A gente não para pensando nessas coisas, sabe? É, nossa, eu tô tão confortável aqui sentado nessa cadeira que eu tô aqui agora. Nossa, essa luz aqui que tá me iluminando é uma luz tão agradável. Nós não percebemos isso. Nós percebemos o quê? Quando tem uma pedrinha no sapato, a gente percebe. Quando a luz dá uma piscadinha, a gente percebe. Ou seja, como se a gente tivesse dentro de nós uma espécie de alarme, sempre atento, prestes a disparar. Pela dor, pelo incômodo, mas não atento à realização do desejo. Ele está completamente oculto à realização do desejo. Isso é muito triste, né? Muito triste. E esse mundo que nós vivemos, ele é o mundo do conflito. Nada é simplesmente constantemente atingido. Não há desejo que seja imediatamente atendido. Nem que seja uma água que você quer beber, não é? Claro, eu tô com sede, eu vou ter que levantar até a cozinha e encher um copo d'água. Não existe desejo que se atenda subitamente, não é? E até um mundo, né? É um mundo hipotético de satisfação dos desejos, ele seria um mundo bizarro. Um mundo tão bizarro quanto o nosso, não é verdade? Um mundo onde todos os desejos são satisfeitos, ele seria um mundo tão maligno quanto o nosso mundo. E é por isso que qualquer paraíso que seja, que se sonhe, ele não pode ser um lugar onde seus desejos são satisfeitos. E não existe tal coisa como satisfação dos desejos. Para que se vá a um mundo que seja superior, você tem que necessariamente ser superior. Percebe? Porque se você está, abre aspas, formatado com um desejo que é intenso, você tem que ir para um mundo que atenda os seus desejos que são intensos. Teria que estar na mesma sintonia daquele mundo exato para ser um mundo de prazer. Sabe isso que eu tô pensando agora? Isso explica muita coisa. Isso explicaria muita coisa. Eu fico pensando agora sobre isso porque a maioria das pessoas no nosso mundo, por mais absurdo que seja, por mais patético que você olhe para essas pessoas e pense, nossa, mas sua vida é tão vazia, tão fútil, como você é feliz? Ela é, porque ela tá sintonizada. Tá entendendo? Ela tem um alto nível de desejo e o mundo fomenta o desejo, então as duas coisas elas estão em harmonia. E é uma harmonia que ela é perversa. Mas é uma harmonia. Quem tá fora da harmonia é você, entende? Não sei, você no caso, se você tivesse, se você de uma forma está no meu lugar, de como eu me sinto, você também tá fora da harmonia desse mundo, do mundo que nós vivemos. Quando eu falo mundo, eu tô falando da realidade, de tudo em si. Você tá fora dessa harmonia. E talvez essa é um chute, sentimento de inadequação que eu particularmente sinto no mundo, ele se dê porque os meus desejos, eles são incoerentes com o mundo que eu existo. E quando eu falo eu não falo eu como Izzy, eu como pessoa, tá? Eu falo de uma forma mais íntima. Entende? Porque como você vê, eu tô falando de uma possibilidade transcendente. Eu tô falando de paraíso, tô falando de mundos, sei lá, planos, o que seja. É isso que eu tô dizendo. Então, o meu eu íntimo, seja a minha alma, ela estaria em desarmonia. E os meus desejos, eles são muito baixos, eles são restritos. E o mundo, ele está se comunicando comigo e eu não tô conseguindo responder à altura. Então, inevitavelmente, isso se torna uma briga, entende? Uma espécie de briga para saber quem tá certo e quem tá errado. Uma briga de, ok, será que sou eu que tô errado aqui? Ou será que são vocês? Eu não sei. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Sim, eu já saí um pouco do assunto, né? Minha pergunta, dizendo tudo isso, falando desse mundo, de todos os prazeres realizados e etc., tal qual uma espécie de paraíso para os islâmicos, por exemplo, que seria um paraíso de desejos realizados, né? A minha pergunta seria: será que em um mundo em que tudo é prazer, que tudo é instantaneamente, instintivamente solucionado, resolvido. Se de repente nosso mundo fosse completamente reestruturado e ele se tornasse um mundo de realização dos prazeres, tá? Pense nisso. Será que a nossa própria natureza, ela não é completamente contraditória a isso? Porque olha só. Nós não buscamos só prazer. Nós buscamos estímulos novos. Não basta que seja prazer. O ser humano, ele ainda se cansa do mesmo estímulo de prazer, né? Então ele precisa constantemente de algo diferente. E nessa necessidade do diferente, imaginando que você tivesse um poder completo, imagina que você tem um poder completo para consertar absolutamente tudo, tá? E você resolvesse tudo? Eu me pergunto se nesse mundo que fosse só seu, tá? Esse mundo necessariamente teria que ser só seu. Será que o mal ele não acabaria se tornando o bom? Caso o mal surgisse no seu mundo? O seu mundo paralelo, ok? Imagine que você está num mundo paralelo em que todos os seus desejos, eles são possíveis de serem realizados. Obviamente, só tem você no mundo, você consciente, você tem o poder. Você não vai desejar o mal, não é? Você não vai desejar o mal para você. Você não vai permitir que isso aconteça a você. Então, você vai passar um longo tempo, talvez um número indeterminado aí de tempo, vivendo de uma maneira de provando as coisas mais diferentes possíveis, né? Realizando todos os desejos possíveis, aproveitando o mundo como se fosse um parque de diversão realmente. É que você se tornaria completamente entediado. E no momento que você está completamente entediado, qual é o único estímulo que você desconhece nesse ponto? É o mal. Porque você não desejaria isso a você. Então perceba que, em um mundo ideal, em que todos os prazeres são satisfeitos, e o ser humano, ele é conforme a sua natureza, buscando desejos e buscando sempre algo de novo para entreter a sua existência, naturalmente ele tende à autodestruição. No final, eu vejo, o ponto final ele seria a própria autodestruição. Porque o único estímulo desconhecido seria o estímulo da dor e, por fim, o estímulo da sua própria morte.